A partir de agora com vocês, Valores de Alto Lugar, a juventude cantando pagode. Vamos receber com aplausos, Era Só o que Faltava. Valeu, galera. Vamos lá, tem mais jeito não, viu? Simbora! Rosarinha! A banda tem o apoio de Fábio Dutaté. Buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha, buguezinha. No croissant.